Vai pra base, né? Alô, Salvador, está 3218. Boa tarde. Então, 3218, boa tarde. Alfa, reportando, Santa Juliette. Aqui, Alfa, reportando, Santa Juliette, 3218. O Oscar Mike Tango vai prosseguir a 500 pés, via litoral. Oscar Mike Tango está autorizado, Salvador Aracaju, a 500 pés. Vai decolar da, do pátio mesmo ou prefere decolar da cabeceira? Confirme. Decola da cabeceira então, com curva à esquerda, prosseguindo no litoral norte. O controle opera em 1208, aciona 0263, Cotege. Cotejamento correto, Oscar Mike Tango. No pátio 4, acionamento, táxi e decolagem com a torre na frequência 1186. Me confirme apenas a autonomia. Controle Salvador Azul 4463, passando no 1500 pés, na saída da EL. Pastor 20, está autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel. Me chamem na hotel para o cruzamento. Chamará no hotel para o cruzamento, pastor 20. São 3218, Juliette para o 02. Juliette para o 02, são 3218. Solo Web 5728, pushback acionamento 29. 572809, livre, chame táxi. Livre, chama táxi, 5728. Reportará 29. Isso, 1612, 6723. Confirmando 18-1. 18-6. 18-6, grato, boa. Torre de Salvador, muito boa. Objeto 6723 baixou e travou o final da 10. 6723, reporte do externo. Aguardando autorização de pouso, vento em Salvador, 160 graus, 109. E o QNH 10, 109. Portará no externo, aguardando sua autorização para pouso. O passo 20, pronto para o cruzamento. Autorizado, autorizado de imediato o cruzamento da 10028. Pastor 20, me chame na Delta para ingresso na Alfa. Cruzamento imediato da pista, o pastor 20 vai chamar na Delta. Para ingresso na Alfa. Autorizado. Prossegue então táxi via Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente. Quando então chama a torre no ponto de espera em 1186. O ajuste agora em Salvador, 10019. Alfa, Juliette, Pátio, Índia, vai reportar na torre 186. táxi Web 5728, a bordo 107-418, Salvador. Prossegue táxi via Pátio Indy Alpha, deu ponto para quando chama a torre, 198-65728. Vai seguir Pátio 1 no Indy Alpha, ponto espera, 202-862, obrigado, 5728. Pastor 20, me confirme o POB e a autonomia? Tá com o POB de 20, autonomia de 3 horas e meia, alterna... Gente, no ponto espera, assume torre 18-6. Tá barato. Para pouso em Salvador, vento 170 graus, 129. Ok, você estiver aguardando. O torre Salvador passou 20 no ponto de espera pronto, visão na curva. Gente, passou 20, mantém o ponto de espera da pistola no zero. Salvador, boa tarde, com o nosso patrão, gente, dá o vídeo. 941, boa tarde, identifique, desça ao 050, chegada a Mari. Sub 6723, solos 27, livre à direita, ao livrar, solo 1, 21, decimal 9. 219, obrigado, 6723. O repórter estabilizado. Turno, repórter estabilizado, 3204. Romeu Oscar, muito boa tarde. Para Siri 045, aguarde cópia. Solo de Salvador, 6723, vou afirmar sua escuta, bom dia. Bom dia, Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, Juliette, obrigado, querido. Pouso na pistão no zero, vento 160 graus, 12 nós. E o que é legal no zero, 19. Ele pouso 4076. Mitax. Intencionalmente, depois de deck, chamar para o táxi, mas é para o zero. No zero. Visual. Após o mesmo ali, mantém pistão no zero. Pastor 20. Olha a passagem do tráfego ali, mantém. 30 mil pés. O controle opera 1208. Aciona o transponder 0121, cotejo. Quilo Romeu Oscar, quando pronto, no página 5, acionamento táxi da Coase com a torre 1186, voz do Sim Salvador 10019. Trip 5486 para pushback, acionamento. O Trip, aguarde o número 2 do setor, nós temos um bug da web que já iniciou no 10. E após, iremos autorizar na área remota. Tá bom, chega. Prossegue Juliette para o 04. Juliette para o 4, obrigado, 6723. O Gol 270 confirmando, chamou para a cópia. Azul 4076, solo 30, livre à direita, ao livrar o solo em 121, decimal 9. Levar a 19, 4076. Pastor 20, mantém a cabeceira 10. Mantém posição. Veja Juliette. Alfa empoderante Juliette, 4076. Ficou 4 descendo, 70. 754, desça para o 060, identifique chegada a Mari. A Mari, depois desce para o 60, ou 754. Série do... correção, passou 2-0, decolado aos 3-1 e o controle 1 no 2-0, decimal 8. 1-2-0-8, passou 2-0, bom dia. Tá. Romeu, 28, vai aguardar mais 4 minutos. A aeronave que decolou à sua frente realiza o mesmo perfil de saída, porém a performance da aeronave é inferior à sua. Vai aguardar mais 4 minutos. O Web 5728. Sem problema, 0, suba 250 na saída Pucas, vigilância. Falou 250 na Pucas e pau, passou 2-0. Solo Salvador, objeto 6741, está pronto para o táxi, POP 126, autonomia 4 horas até na convenção. Já táxi via Pátio, Índia Alfa, ponte para pistão no 0, torre 1862, ajuste no 019, o objeto 6741. Concentrado via Pátio, Índia Alfa, até a ponte espera da 10718, 612, QNH 1019-6741. O web 6741 vai ficar apenas atento ao Embraer da Azul, vai parquear para o 03, ok? Ok, centro do tráfego, 6741. O azul com 17,6, utilizado ingresso parte principal, via Juliette, portão 03. Ok, via Juliette, portão 03, 4776, boa tarde. 941, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 019, reporte estabilizado, LS. 2000 para 019, parece estabilizado com 941. Pode iniciar o ponto? Gente, atento ao bonde da web. Tem livre acionamento, pushback em coordenação equipe de sol, chama para o táxi, o trip 5486. Vamos lá. É o nível 070, reduza para 250 nós. Ano 70, iniciando a redução 250, tá 3566. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240, informação X-ray. 5240, boa tarde, identifique, desça até o nível 050, chegada a mão. 050 na mão, 5240. Abelizou, tá, 3804. 804, torre 118, decimal 612. 118, 612, bom dia, tá, 3804. O Romeu fica autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi e papá, portando pronto para o ingresso. Uno 754, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.000 pés com 1.019, Uno 754. Usado o ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 197, o Kilo Romeu Oscar. Salvador, tá 3804, boa tarde. 3804, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 160 graus, 119, QNH 1019. 119, pouso autorizado, 10, tá 3804. Web 5728 vai manter o ponto de espera. Infelizmente a aeronave passou o marcador externo. Vai ter que aguardar o pouso da aeronave. Sem problema, manteremos 5728. Oscar Mike Tango, autorizado o táxi até o ponto de espera táxi, foi Oscar. Táxi Tripe 5486, vamos com 42 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Salvador. Táxi Apache India Alpha, ponto de espera pistão 0, torre 1-1-2-2-6-2, ajuste 1-0-1-9, o Tripe 5486. 486, iniciando, India Alpha 18-6, ponto de espera torre. B5728, ali mantém pistão no zero. Ali mantém, 5728. Quatro da TAM, sola os 38, livre a pista à direita, ao livrar a sola em 1-2-1-9. 2-1-9, libera a direita, 3-2-0-4. Salvador, TAM 3-2-0-4, boa TAM. O TAM 3-2-0-4, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette, 3-2-0-4. Salvador, Tripe 5486, ponto de espera número 2, pronto. Mantenha o ponto de espera, Tripe 5486. 5728, autorizada a decolagem da pistão no zero, vento 160 graus, 11 mais. Autorizado a decolagem, até 28. Web 6741, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 6741. Autorizado o ingresso, aguarda para iniciar a decolagem. Oscar Mike Tango. Trip 5240, pro de Duna. Boa Duna, 5240. Estabilizado, igual 941. 1941, torre 118, decimal 62. 262, 1941. Passo 20, solicita pro de Azote, pouso e par. Guardando informação de pista livre, a aeronave vai alinhar e decolar da pistão no zero. Vento em Salvador, 170 graus, 111 mais. Guardando pista livre, 1941. Trolle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Boa. Kilo Romeo Oscar, Lula Mil Pés no corredor Axé, é bom de falar da barra. Você vai dar presente, assessor para 2.500 pés na proa de Serra Índia Romeo Índia, senhor? Deseja 025 no final? Afirmativo. Afirmativo, 025 direto seria Kilo Romeo Oscar. Grato, Oscar. Oscar Mike Tango, vento 170 graus, 1-1 nós, decola, curve à direita e, correção, curve à esquerda, ingressa na perna contra o vento da pista 1-0. Contra o vento, a projeção da perna contra o vento do circuito de tráfego de aeronaves Turbo Hélice. Tchau, Alfa Tango. B6741, autorizada a decolagem da pista 1-0, vento 170 graus, 1-1 mais. Decolagem, pista 1-0, 6741. Seguinte, ingresse, tem condições de ingressar pelo corredor Axé ou Charlie Alfatango? Da pista 10, é um helicóptero. Separa 2000 pés, ajuste permanece 1019, autorizado LF, reporte quando estabilizado. 2000, reporte quando estabilizado. Mike Tango decolado aos 4-2, mantenha a área sobre as dunas, efetuando espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. Aracaju, o Salvador Oscar, Mike Tango. Prossiga. É, solicita o retorno para Salvador para a cidade 17. Vou efetuar uma curva e entrar na perna do vento da Rua 7. Negativo. Tem condição de pousar cabeceira 35? Afirmativo. Pouso parado cabeceira 35, sem interferir com a aproximação da 10. Oscar Mike Tago. Coragem do 6714. Pouso pistão 10, vento 170 graus 12 nós, que é legal na 09. Pesado, pouso igual na 941. 6741, decolado aos 42 e controle 120 decimal 8. 7723, muito. Beleza. Três, cinco, meia, meia, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 015, limitado localizador. 015, de proa, vetoração, limite localizador, até 356. Tangos, evite o sobrevoo de aeronaves, retorna a cabeceira 35, o vento 170 graus, 12 nós, e o Kinegal na 019, reporta no solo controlado, o Oscar Mike Tango. Reportará no solo controlado para a cabeceira 35, Oscar Mike Tango. Plano seu ainda, quando chegar no sistema, entra em contato com o senhor para pagar a autorização, ok? Então tá bom, poderia confirmar só a saída daqui, prevista? É, pode ser a Renata, tá? A gente confirme a rota que o senhor vai fazer e o destino, que foi o gentileza? Fortaleza, Upperlu 19. Momo, Cogbo, após Froti. Ok, obrigado. 754, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Forma a aeronave efetuando pouso parado, cabeceira 35, não vai interferir com a sua aproximação, pistão no zero. Boa 941, boa. 2A, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, boa 941. 54, livre pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 109, cheque o trem. Trem baixo travado para o gol do 754. Autorizado pouso, no 754, 160 graus, 10 mais. Certo, pouso autorizado. Oscar Mike Tango, autorizado táxi via pista, a baixa altura, até o pátio 4. Oscar Mike Tango. 26, boa tarde. Oscar Mike Tango, poderia informar a torre qual foi o motivo do retorno? Ciente, Oscar Mike Tango. Torre Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima. 28, chame Recife, 125 decimal 45, alterne 12685. 25, 2, 6, 8, 5, 7, 2, 8, 8. 35, 66, curva à direita, foi na proa 080, está limitado pelo localizador. 080, limite ao máximo, está 35, 66. Pare descida no nível 040 inicialmente. 040 inicialmente. Trip 5240, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 180. Vai passar o curso do localizador, tem como limite a magnética 080 de Simbra. Direita 180, confirma o limite? Magnética 080 de Simbra. Correção, magnética 070. Magnética 070 é o nosso limite, 5240. O Papa Romeu que o Serra Lima, autorizado cancelamento, curva à esquerda, voe na proa correção. Curva esquerda, ingressa a base pela direita, final da 17. A porta na final da 17. O Kilo Serra Lima. Ciente, agora final da 17, Lima. 1754, solo aos 47. Livre à direita, ao livrar solo em 1-2-1 no decimal 9. A livrar 1-2-1-9, gol 1754. Reduza para 1-7-0, nós. Mantém pista na 0, 5-5-4-8-6. Bom, então 62, é via Juliette. 62, é via Juliette, não. Boa tarde, eu vou 1754, livrou via Alfa. 1754, autorizado Alfa, estimante Juliette. Alfa, estimante Juliette, vou 1754. 3566, desça para 3.000 pés. 3.566. Oscar Mike Tango tem condições de agilizar a liberação da pista? Tem uma aeronave para pouso da 1-7. Está mantendo a 500 pés, atravessando a Baía de Todos os Santos, 356. 3566, livre do tráfego, desça para 2.000 pés, reposta estabilizada, LS. 2.000, reposta na estabilidade, 3566. Gente, livre o eixo da pista, imediatamente, o Oscar Mike Tango. zero curto, Kilo Serra Lima, já enquadrando-se na final da 1-7. Ciente, Lima. Olha na gente nível 360, Vitória, por gentileza. Ele tá ciente da X-Ray? Positivo, X-Ray. Gente, eu tenho o plano aqui, pronto pra cópia. Prossiga. Autorizado Salvador, Vitória. Via Upwisk 50, nível de voo 360, Sadael, Leda, pós-Leda, Ildis. Decola a pista 1-0 com primeira curva à direita, transponder 5567 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado Salvador, nível, corrigindo, Vitória, nível 360, via Upwisk 50, decola da 1-0, Dael, Leda, Ildis. 5567, 208, controle, o azul 64089. Gente, corrigindo, Dael, Leda, Pauleta, Ildis, Eco e Uniforme, Delta, Eco, CA. Ildis, Leda, Ildis, gente, obrigado. Correto, senhor plantor, puxa o vexamento azul para 089. Chamaria, obrigado. Antes da Juliette, gol no 754. 1754, autorizado Juliette, portão 08. Juliette, 08, gol no 754. 486, decolada ao 50 e controle 120, decimal 8. 08. Localizador, Antão 3566. Chame torre 118, decimal 612, 3566. 386, obrigado. Trip 5486, decolando a sua escolha. 5486, controle 120, decimal 8, decolado aos 49. 6208, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Antão 3566, sinal e aliança, vai passar a turma agora. 3566, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre.